ajude o nosso irmão. Deus, que o tire deste mundo de inferno, de ilusão. Deus, Deus ajude o nosso irmão. Deus, que o tire deste mundo de inferno, de ilusão. O pesadelo aqui começa, a vocês explico. Som de gatilho, meus manos se envolvem com isso. O filme é triste e o cenário aqui é cabuloso. Só Jesus Cristo, mano, vem pra libertar o meu povo. Me lembro bem o meu parceiro aqui de correria. Entrou na vida do crime na periferia. Muita maldade, cabreiragem, falsidades. Recordo que ele falou que era o patrão da cidade. Muita maconha, cocaína, pedra e merla. Calibre 12 era cura, vacilou, cai nela. Patrão que é patrão, nunca perde a moral. Se der o banho no bagulho, pode crer, é fatal. Pois essa é a lei da favela e tem que respeitar. Se deve ter que pagar de uma forma ou de outra. Porque aqui na quebrada eu tô cansado de ver muito crime acontecer por não ter proceder. É aqui, é assim, é em todo lugar. Tem que andar correto para não se complicar. Mas Jesus Cristo, mano, tinha um propósito. Parceiro era de Deus e não queria o seu óbito. Deus ajude o nosso irmão. Deus, que o tire deste mundo de inferno, de ilusão. Deus, Deus ajude o nosso irmão. Deus, que o tire deste mundo de inferno, de ilusão. O tempo foi passando, ele se aprofundando. Muito dinheiro, mulher, o carro agora é do ano. Poderoso chefão, o traficante então. Os homens cresciam o olho, mas não parava não. Abastecia as bocadas aqui da área. Só andava trepado com uma PT aniquilada. Casinha armada que não consta e você tá ligado. Se os playboy tá vacilando, vai cair num enquadro. Pois na favela a malandragem não perdoa. Playboy moscou, vacilou e enquadrado de toca. Periferia, favela tem seus princípios. Pede black boyzão, na favela corre um risco de ser assaltado, de ser enquadrado. Pior moscou, na favela já era um abraço. Mas isso não está certo, se liga, irmão. Só Jesus Cristo é o caminho, é a salvação. Eu me recordo que eu falei, mas não adiantou. Naquele assalto ao posto, segurança ele matou. Daqui pra frente se complica, a polícia na fita, na sua captura. Agora quer de qualquer forma te tirar das ruas. De Campana 24 horas está no ar. Os homens pegou, enquadrou, rodou, vacilou. De 5 a 10 dá papuda, agora vai puxar. A cadeia é culpada, agora vai pesar. Deus ajude o nosso irmão. Deus, que o tire deste mundo de inferno, de ilusão. Deus, Deus ajude o nosso irmão. Deus, que o tire deste mundo de inferno, de ilusão. Deus, Deus ajude o nosso irmão. Tire deste mundo de inferno, de ilusão.